fofoca gera problema. As consequências eu já senti, marcas da dor. Ainda ontem o mano meu me flagrou a batida, é. No bar embriagada se entregando as bebidas, vivendo um pesadelo em pleno mês de carnaval, provando do veneno depressivo e pessoal. Emagreci a cada dia, mal comi e só fumava, querendo resgatar o que já era. Não dava amor, acabo lá, desababa os filhos, a mente. A recuperação é lenta, a dor é clara, evidente. Mas aí possivelmente se encontra uma saída, ou pode ser que essa porra me siga toda a vida. Meu gene é forte, isso tira o meu sossego pior. Já tentei mudar, menos pra firmar meu emprego, não. Quero que meu filho me veja nessa situação, desandar, nem pensar, nem cair na depressão e acabar nas garras de um fila da puta. Porque é de aparência e não passar tudo outra vez. Na casa do eu tinha 13 anos, cara já maior de idade. Um homem forte, envolvente, uma idiota inocente. Simplesmente acreditava em tudo que ele dizia. E foi assim, 2, 4, 6 anos e tantos dias. Não vejo cura, esse trauma que não sai da mente. O impacto é o peso que só que abala de vez o meu subconsciente. Eu joguei fora a minha adolescência, me entreguei a um cara errado. Por esse caso fracassado, não é você nem eu. Sou a mãe do seu filho que você nem viu crescer. Nunca sequer deu valor, nunca sequer quis saber de entender a dor dos meus pais, dos meus irmãos e tem mais. Os 7 anos em cana, das correrias, cigarros, das muitas noites sozinha, espera da sua liberdade. E você já na primeira oportunidade me troca por vagabundas e farra, pelas noitadas de bar, por uma carreira, um tiro de coca, por um cachimbo de crack, é foda. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. Vou pra bem longe, sei lá, livrar meu filho da dura realidade. Apesar que um dia ele vai saber, aí que pai é você. Quem sabe vai perdoar, ou quem sabe vai te esquecer. Ontem um boteco de esquina lá de longe que vejo você cercado de cara e bancando a mesa e o bilhar, jogando dinheiro fora enquanto o filho implora. 7 anos, uma festa de aniversário, não dá, não. Se o meu salário mandar pras contas, comida, aluguel, água, luz, o leite, o pão, saiu cedo sem medo, só pra dar o que comer do seu filho, cuzão. E você tá aí, sossegado, uma rapa de brama do lado, desfilando somente. Quantas minas novinhas, bonitas, né? Vagabundo é foda mais, mas solteiro é bem pior. Eu nessa altura nem me importo se vem fácil ou com suor. Se a fome chega, o filho chora. E nessa hora o que acontece? Um cara vem, vem, quer. E a moral você esquece, eu não. Não tô nem aí pro que vão dizer na rua. Na minha vida cuido eu, meu, e você cuida da sua. É cada um com a sua cruz. Pra carregar a mulher ou homem, você não sabe o que é nascer, crescer sem pai, sem sobrenome. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. Eu era nova demais, sou idiota demais. Eu fui usada e escarrada, nessa altura tanto me faz. Eu quero ter um dia bom com grana e a cabeça erguida. Eu quero educar meu filho e quem sabe até paz. Vacilei e pago o preço pra tentar me levantar. As consequências dói, a consciência me corrói. Tudo que eu fiz eu fui buscar, nada é de graça e já que é pra trazer, doa quem doer, se foda eu vou levar. Pois do meu ferrer só eu quem sei, em tanto ódio acumulado, dá uma olhada no que eu me tornei. Amargo e calculista, se pá, um homicida, se pá. Só mais uma, guiando a própria vida, buscando a saída sem alternativa. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. Eu já senti. Ha, ha, ha.